não perde o seu tempo, não. É quase impossível, ela acabou de terminar e tá passando um momento difícil. Me disseram cuidado, o último deixou ela ainda mais frágil. Mas a minha diferença é, enquanto tô tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui comprando um vestido novo. Tantos outros tentando cantada de novela, e eu aqui escrevendo um poema bobo. Enquanto tô tentando tirar a roupa dela, eu tô aqui comprando um vestido novo. Tantos outros tentando.